DJ Ives. Toca, menino. Quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta pro teu meu. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta pro teu neto. Então pra que tu se engana? Eric Land, Luanzinho. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta pro teu neto. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. Então pra que tu se engana? Eric Lan.